O melhor em doces para te deixar com água na boca, você encontra na Bomboniere LC Doces e Sabores. Venha conhecer nossas delícias. Visite-nos na Avenida I, número 937, no Parque Dom Pedro. Nosso fone zap é 99904-4180. Fazemos entregas nos finais de semana. 99904-4180. Na Bomboniere LC Doces e Sabores temos pipocas, xilitos, pirulito, muitas paçoquitas e guloseimas em geral. Para sua festinha ficar ainda mais especial. A Bomboniere LC Doces e Sabores funciona de 9h30 às 12h30 e à tarde de 16 às 20 horas. Sextou! Todas as sextas-feiras temos novidades para você saborear. Pode ser doce ou salgada. Bomboniere LC Doces e Sabores. Venha conhecer nossas delícias. Visite-nos na Avenida I, número 937, no Parque Dom Pedro. Nosso fone zap é 99904-4180. Fazemos entregas nos finais de semana. Bomboniere LC Doces e Sabores. Administração Tia Lucínia. Ela está esperando você.